258. Decola da pista 10, sai da Puca, transição Aracaju. Após decolagem, curva esquerda, o transponder é o 5527. A frequência do controle é 119.35, torre 118.6. 30330 para Maceió, Cruz 58. Decola na Puca, Jama, Aracaju. Transponder é 5527. É, o controle 1935 e a torre 118.62, eu tá 3192. Tá 3192, cotejamento correto. É, pode esperar pro estacionamento. Puxa estacionamento no 2, o 3192. Golf Serra. Oscar Golf Serra, chame passando a rotatória. Serra da presente, avistando a 17, posso interceptar a final da presente? Solizado. Decolado, perfil da Gole igual já. Pacal 04 é o controle, contato radar, suba para o nível de voo 300. Lamp para o 300, Pacal 04. Salvador, azul 4064. Azul 4064, controle Salvador, chegada pare, desça para 4013. 4013, nós estamos com a Tango, 4064. Alvo 7, o Oscar Golf Serra, trem fixo. Autorizado pouso 17, 170 graus 059, Golf Serra. Livre pouso para o Oscar Golf Serra. Vai chamar a Brasília 124-25 ou 2655. 388 graus. Salvador, tá 3192, pushback acionamento no GIT número 2. Autorizado, push acionamento, tá 3192. Autorizado, 3192. No solo aos 3-1, libera a direita para os hangares. 745, Abaité, Oscar, Golfo Serra. Bom final de semana. Obrigado, bom final de semana, Golfo Serra. Então vai vir a chegada, tá? 319. Positivo. 648, retornação para sequenciamento, esquerda para o 020, está limitado pelo localizador, velocidade 2109. 020, limitado pelo localizador, 210 nós, voo 1648. Desça para altitude de 2.000 pés. 2.000 pés, 648. Autorizado, tá 3193? 3193 está autorizado a aproximação. O Gol 1648, curve à direita para o 070, para o localizador, informe estabilizado. Gol 1648. 070, bairro postal estabilizado. Gol 1648. Da 393 Duna, localizador, cheque o trem, chame a torre 1186. Chamar 18 da 393. Pacal 04. Passou o nível 120, chame Recife 1288. Recife 1288, Pacal. Estou 3154 agora, só. Siga. Uma milha vem de Serra Baixada e trabalho. Passando Simbra. Vai chamar em Simbra, tá 3193. Valdô, boa tarde, tá 3154, descida 60, informação Tango. 3154, via chegada a Mari, desça para 2013. Via Mari 2013, padrão, tá 3154. Afirmativo, a princípio é o número 5 para pouso. Enter. 3 minutos, alternada é Aracaju. Número 48, completando a aproximação, aguarde transferência. Azul 4064, passou Mari, via chegada Mari, descida para 2000. Via Mari 2000, 4064. Via Índia, Alfa e Bravo, no ponto de espera da Bravo, 286, tá 3192. Zero, e dá feijão. Tem aproximação ILS, está a 4 milhas para passagem sobre o marcador. Chega o trem, chame a torre, frequência 1186, câmbio 83, 1648. Meia dúzia, 1186. 1118, decimal 6, gol 1648. Salvador, gol 1648. 1648, chama passando Simbra. Passando 1648. Azul 4064, está autorizada a aproximação. 64, obrigado. Controle de Matheus, Zulu ingressando o corredor Caixa Prego. Positivo, informe Paripe. Positivo, reportará Paripe. Positivo, chame no aeroclube. Já tá, tô pra ver o que passou. Ok. Chame a torre agora, frequência 1186, e após o cruzamento, muito provavelmente vai retornar essa frequência. Câmbio. 1186, 01. Santos 3193, no solo aos 38, libere direita, solo 21019. Guardião 01, chame passando Itapuã. Camará passando Itapuã, com a intenção de alcançar Lauro de Freitas pelo setor sul, pelo litoral. Ciente. Skulk 5455, approach 119.35, tower 118.6. Quando eu confirmo transition? Bless. Bravo, Eco Lima, Sierra Sierra. Clear Galeão, flight level 260 via Upper Zulu 14, departure 1810, dial departure, transition bless. After takeoff, turn right, squawk 5455, departure frequency 119.35, tower 118.6, Brazilian Air Force 2020. Alô, boa tarde, tá 3193, tá na Alfa Francisco? Tá 3193, autorizado Alfa Juliette, gate 05. Alfa Juliette para o 05, tá 3193. Brazilian Air Force 2020, it's correct. Frequency tower 118.6. Report startup and pushback. Brazilian Force 2020 tower 118.6. Red for startup engines. Do you copy ground? Yes, sir. We are taxi via hotel, report road point. I will report Brazilian Force 2020. Tan 3192, autorizado alinhar e manter. A gente vai precisar manter posição mais 2 minutinhos, positivo? 3192? Positivo, então chame pronto novamente. Chamará pronto, tá 3192. Voo no 648, no solo aos 40, libere a direita, chame o solo em 121 decimal 9. Direita 121, voo no 648. Guarda. Torre Salvador, agora sim, o Tan 3192, pronto para decolagem. Autorizado alinhar e manter. Autorizado alinhar e manter, 3192. Voo Salvador, boa tarde, 648, libre no 3. Bruno 648, boa tarde, autorizado táxi via Alfa Juliette, gate 03. Alfa Juliette para 03, gol no 648. Hora 72 milhas, um oposto, mantém com 370. Brava, que você pode estar se dar presente e descer para New Base? Autorizado. Ótimo. Guardião 01, mantenha o litoral, aguarde pro cruzamento, vou decolar um Airbus da TAM. O guardião tá. Vai aguardar antes de cruzar 35, Guardião 04. Tá, 3192, autorizado decolar, 160 graus, 07 nós. Livre decolagem, dá 10, tá 3192. Oi, Salvador, azul 4064, uma mira pra cima, bravo. Ciente, aguarda autorização de pouso. Passa ITAP e voa para a Duna, para a interceptação do curso do localizador. À esquerda e no corredor, em voo visual, tem uma aeronave de pequeno porte, a 1.500 pés. É um Charlie 402, câmbio. Muito obrigado pela informação, tá 304. Tá 3192, decolou os 43, chame o controle. Chama o controle, 3192, uma boa. Boa tarde. Azul 4064, cheque o trem, autorizado pouso, pista 10, 160 graus 069. Informa o tráfego, tipo helicóptero, da Polícia Militar, missão policial, patrulhamento à direita de sua aeronave pela linha do litoral. Fique atento ao tráfego. Gente, carata, livre pouso 4064. Guardião 02, prossiga para o cruzamento da 28. Iniciando inicialmente para o cruzamento da 35, prosseguirá aguardando instruções para o cruzamento da 28, Guardião 02. Digo, Guardião 01. E da presente, autorizado o cruzamento do prolongamento da 1735 e após cruzamento da 1028, observando o Embraer 190 pousando. Visual com tráfego, ciente das instruções, Guardião 02. Possibilidade de voar a Aracaju, 3192? 3192, o senhor tem que cumprir a subida. Aracaju está fora da jurisdição, nós estamos extremamente limitados, mas dentro em breve, em contato com o centro de controle, o senhor vai efetuar uma nova solicitação. Positivo, mantendo o perfil, 3192. TAM 3154, Duna, localizador, cheque o trem, chame a torre. 1186. Perfeito, 1186, TAM 3154, já, senhor, obrigado. Controle Lima, Kilo Zulu, para ingresso da Interlagos, vai passar para IPA. Autorizado ingresso, Interlagos J. Torre, guarda de transferência. Na escuta, Lima, Kilo Zulu. Obrigado, bom dia. Clear, Delta, Alpha, Bravo, and Call Tower 1186, Brazilian Air Force 2080. Qual é o Michael Fox? Mike Golf Mike, prossiga. Estacionado para a para acionamento, com favor da estação. Guardião 01. Ciente, Guardião 01, chame para o regresso. Prossegue até onde? A intenção é não afastar mais de 5 milhas. Não afastar mais de 5 milhas e posteriormente seguir para pouso. Positivo, então pode manter minha frequência. Ou não? Esperado, disponível 38, aeroporto 333. Tá bom. 3154, ciente, autorizado. Pouso no 60 graus, 069. Vem, pouso na 1-0, tá 3154. A frequência de 1186, solicitando instruções para pouso. Positivo, ainda no corredor de Torre 2 também, ali, Maquiro Zolo. Chame Torre na frequência 1186, vamos ver. Positivo, reportar na rotatória. Torre, é o Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, prossiga. Acionado, quanto de saudade? Parte 5, autorizado táxi, chama pronto para o ingresso. Mike Golf Mike. Salo Rio, Papa Romeu, Tierra, Uniforme November, boa tarde. Está na, no pátio da Aerostar, está ciente da Tango, não consegui contato no tráfego para Copen. TAN 3192, chame o centro, frequência 12685, câmbio. Chamar o centro agora no 2085, tá 3192, bom amigo. Grato, boa viagem. Te sai da Gole, Eval DCT, após decolagem curva à direita. O transponder é o 5537. A frequência do controle 19.35, frequência da torre 118.6. Mas o lugar está atualizado, Salvador, já que é 080. Decolada 17 direita, Gole, Eval, após direto, controle 19.286, transponder 5537. Lima Zulu Golf, cotejamento correto, reparacionamento do chame torre 18.6. Front of you, touching at threshold 20, next, clear to line up and maintain behind that traffic. That's right, after passing 3030, clear line up and wait, Brazilian Air Force 2020. Estou engraçando o final 17. Check o trem. Passado é travado. Autorizado pouso na 17, 160 graus, 07 nós. Papatango Lima, Kilo Zulu. Bem livre pouso na 17, Lima, Kilo Zulu. Papapapá, Mike, Golf Mike. Decolou os 49, pro do farol de Itapuã, chame o controle, hein? Até o regresso. Mike, 109-35, ok? Afirmativo. Oi, boa tarde, Lima Zulu Golf. Lima Zulu Golf, autorizado táxi, chame para ingresso. Tá 3154, no solo 49, libera a direita, chame o solo em 121.9. 19, obrigado, até já, senhor. Ô amigo, decolando a presente, vai bater 500 pés para sobrevoo Itaparica e regresso, com 03 a bordo. Positivo, chame no farol da barra, informe seu estimado para Itaparica. Mais 10 minutos. Ok, hora certa 1750 mais 10, chame no farol da barra. Lima, Kilo Zulu, após o pouso, qual o local de estacionamento? Pátio 5, Abaeté. Ciente. Tem o Lima Zulu Golf, que está na Papá, para o cruzamento, para ingresso. Se possível, pousa e faz um 180 graus após a Papá para dar ingresso ao tráfego. Positivo. Tá, ciente, vai efetuar o Lima, Kilo Zulu. O meu CA, informe November para cópia. Pronto, cópia, prossiga. CA, informe November, autorizado RJ, nível 410, autorístico 50. Decola da 17, saída da EL, transição de NER, após decolagem, curva direita. O transponder é o 5552, a frequência do controle 119.35, torre 118.6. 24, Brazilian Force 2020. Terra Uniforme November, está autorizado a RJ no nível 410, Upper Whisky 50, decola da 17, saída da EL, transição de NER, após decolagem, só faz curva à direita. O transponder é o 5552, a frequência do controle é 119.35 e a torre 118.6. Air Force 2020, contact Salvador Approach 119.35. That's right, contact now Salvador Departure 119.35, Brazilian Air Force 2020, good day. Good day. Bat, good afternoon, Brazilian Force 2020 airborne, passing now 2000 feet, dial depart. Brazilian Air Force 2020 control, afternoon. Radar contact, procedures clear. Over. Afirmativo, deve estar havendo algum bloqueio de frequência. Lima, Kilo Zulu. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Sierra Uniforme, November. Bate da Aerostar para acionamento. Papa Romeu, Sierra Uniforme, November. Autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Chamar a táxi, Sierra Uniforme, November. Lima, Kilo Zulu. Terminado a 42 milhas com pista. Portão Joanes. Confirme. Portão Joanes. Ciente, na minha escuta, Guardião 01. Uno. Solo Elton, Mike Zulu Golf, boa tarde. Zulu Golf? Eu solicito autorização para reboque aqui do pátio remoto, posição 13, até o gate 10. 17, 150 graus, 05 nós. Lima Zulu Golf, chame o controle em 1.9.35 até regresso. Até regresso, vai chamar a 135. Salvador, boa tarde, Papa Tank, Lima Zulu Golf, decolou da 17, saída Gole, perfil Gole é Val 080. Lima Zulu Golf, é o controle, contato radar, suba para o nível 080. 080, é livre da restrição? Suba para o nível 080. Golf. Controle é o Michael Fly. Michael Smith. Aqui é vivo, é. Passando para através do Salvador Barra. Frequência livre. É bom.